forte começa a aflorar, precisando ser ressignificada, ser trabalhada, porque o véu do esquecimento, que é muito útil para nós, o espírito humano chega a afirmar que nós jamais deveríamos fazer regressão por curiosidade. E agora nós vamos abrir um parênteses, Nazareno, será que é útil fazer regressão? Meus amigos, como todo tratamento, ela tem indicações, contraindicações e limitações. A terapia de regressão, ela não é uma panaceia que vai resolver todos os nossos problemas, não. Ela só é indicada em casos muito específicos, que não respondem ao tratamento médico, ao tratamento psicológico tradicional. Então, principalmente naqueles casos de fobias, de síndrome do pânico, alguns traumas de relacionamento afetivo podem encontrar na regressão alívio e tratamento. Foi na época, na década de 70 e 80, os doutores Morris Netterton, nos Estados Unidos, e a doutora Edith Fiore, também na América do Norte, pesquisando em separado, fazendo regressões à vida intrauterina, porque alguns de nossos traumas também podem estar associados àquela época da gestação, o espírito reencarnante pode ter dificuldade em separar o que é emoção dele e o que é emoção da mãe. Por exemplo, a mãe tendo um ataque de pânico dentro de um avião, pode a criança trazer impregnado aquele sentimento acreditando que é ele que tem medo de avião, quando jamais teve uma experiência desse tipo, mas sim a sua mãe, na fase intrauterina. Então, aqueles traumas também da infância e da vida gestacional podem trazer ao psiquismo da criança algum problema. E aí eles tentaram investigar e começaram a acessar outras vidas. Os pacientes começaram a narrar experiências de outras encarnações. E a doutora Edith Fiore, bem como o doutor Morris Netterton, não eram reencarnacionistas. Ela, aliás, protestante, e vai escrever depois o livro Reencarnação, o elo perdido do cristianismo, passando a acreditar na reencarnação. Mas o mais curioso foi que eles perceberam que, mesmo se fosse uma fantasia, mesmo que a gente não possa comprovar a reencarnação, o mais interessante é que a terapia funcionava. A terapia funciona mesmo que seja uma fantasia que a pessoa elabore. Então, mesmo que a gente construa um episódio imaginário, o fato de relembrarmos e trabalharmos aquele conteúdo, por similaridade ou não, vai nos fazer melhorar. Então, Alberto Almeida diz que a maioria dos pacientes que vem lhe procurar, pedindo para fazer regressão a vidas passadas, ele se recusa, porque a maioria vem por curiosidade. Querem saber se foram rainhas, princesas, condes, duques, pessoas nobres, se estiveram ao lado do Cristo de Deus, na sua passagem aqui na Terra, para enaltecer a nossa vaidade, o nosso orgulho. E terapia de vidas passadas, meus amigos, não é agência de turismo espiritual. A gente não vai nem conseguir lembrar da vida completa. Nós só vamos conseguir lembrar daquele trauma que está emergindo, que tem um link, portanto, na vida presente. Nazareno, mas será que é bom, ainda assim, fazer regressão? Meus amigos, nós devemos sempre analisar o porquê das coisas ou o para quê. Uma faca é algo bom ou algo ruim? O que é que vocês acham? Depende para que você usa ela. Depende